faço, abraço e traço. Só eu e meu coração. Carrego triângulos a bomba e levo no sangue o baião. Eu quero abraçar esse mundo, mas quero com um braço só, pra no outro levar a viola e no sangue levar o forró. Esse mundo é você e o outro a escola. No baião me conheceu na viola. Viola.